Jesus, a minha vida quero te entregar. Quero o teu nome honrar. Meus sentimentos, meu querer, vem tomar todo o meu ser. Vem em mim teus planos realizar. A tua unção faz de mim um vaso em tuas mãos. Quero bem tua palavra manejar, pra teu evangelho anunciar e muitas almas ao teu reino levar. Quero te entregar.